O azul do céu que toca o verde desse mar. Eu e você deixando as ondas nos levar. Dia perfeito pra gente se amar. Deitados na areia, contemplando a maré cheia e no horizonte, sonhos não têm fim.